Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! Eu chego em casa pra jogar o Mario. Pego a capinha, a estrela e o Yoshi. Mato a tartaruga e como a princesa. Tudo isso ouvindo aquele podcast. Gosto de jogos, é o podcast. Baixo Frente Sol.com. É o site onde falo merda. Vê se baixa logo, que é muito foda. E eles dizem: gosto de jogos, gosto de jogos, gosto de jogos, gosto de jogos, gosto de jogos, gosto de jogos, gosto de jogos. Começando a sua 70ª de... Sei lá, Edição! Certo, caralho! Cu! Peru! Xexeca doce molhada! Opa! Manda! Xexeca doce molhada! Contato 081-3475-1669! Tratar com ferreirinha! Na verdade, tem uma xexeca doce molhada aí pra vender. Entre em contato com um saci de patinete que ele tá precisando, meu irmão. Pá, como não? Itabuna, Bahia. Recebemos um e-mail de um rapaz lá que é conterrâneo dele. Tá certo! Nessa semana estamos aqui reunidos pela quarta semana consecutiva para tratar dos videogames da sexta geração de consoles. E pra fechar com chave de ouro ou latão, vamos falar do primeiro videogame da Microsoft, o Xbox Primeirão. Aquele que quase ninguém nunca viu. Pra falar dessa caixa preta com X no meio, eu sou o Elapis, estou aqui com o trio do caos, o Daigo. Eu sou o ódio. O Pyro. Eu sou a profanação. E o senhor da eternidade. Agora pra ser a discórdia, mas eu discordei e agora eu sou o estupro. Cadê o passaporte para o perigo, seu viado? Cadê? Que porra, então. Cadê? Então, tá sendo. Ximenes tem, original, vai te emprestar. Eu quero ver como vai ser sua desculpa, tá bom? Original? O cara foi. Eu tinha original essa merda. Original? Então, o Ximenes tem original, eu vou pedir ele emprestar pra você. Não, você não vai fazer a menor diferença, porque não vai rodar essa merda. Ah, caraca, meu irmão. Ele vai ter que me emprestar o 486 pra eu rodar também. Eu vou te arrumar um 486 pra você jogar essa porra. Eu quero ver aí, como é. Moleque, aí eu jogo box, foda. Cara. Existe dois boxes, pelo amor de Deus. Ele vai inventar que não sabe configurar. Ah, enfim, foda-se. Nessa semana vamos falar de como a Microsoft entrou no ramo dos videogames, um ramo que ela até então não dava muita atenção, pra de certa forma moldar o mercado como nós o conhecemos hoje. Afinal, foi com o Xbox que nós começamos a ter HDs nos videogames e tivemos uma rede online de jogos decente. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails, que na verdade serão recados de voz dos ouvintes. Então tchau. Recados de voz, quem diria? É, vocês vão ouvir o Sassi bastante falando, quem diria? Olha só, e declaração de amor e o caralho vai ter. Opa. Então, aproveitando que eu tô sem tempo essa semana, vamos já fazer os e-mails aqui. São dois recados de voz, o primeiro é do Art May Cry e o segundo é do Sassi de Patinete, nosso querido Gabriel Onassis, e eles falaram de assuntos aí. Onassis. Se tiverem falado merda, foda-se, me fudi, eles são menores de idade, vão me processar, caguei. Envie esses e-mails pra eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Acesse o nosso site pra ver todas as outras redes e mídias e bucetas A4 que nós temos, de YouTube, Facebook, Treleléu. E se você, depois de tudo que eu falei, ideia ainda, ainda deseja anunciar no Baixo Frente Soco, deseja encomendar algum podcast sobre um assunto que lhe interessa, que seja de interesse à sua empresa, envie um e-mail para contato@baixofrentesoco.com. E se você que é nosso ouvinte quiser contribuir de alguma forma com a conta do nosso servidor, que foi bem alta esse ano, entre em contato conosco também no eugostodejogos@baixofrentesoco.com e pergunte como é que você faz para ajudar. É, já tá com R$130, ó! Caraca! Porra, a galera tá ajudando, hein? Não, peraí, R$80, eu sou meio errado. R$80! Já tá bom, já tá porra, bom. Porra, meu irmão, aí, tem que bater palma mesmo, brother. O nego abriu a carteira para ajudar os outros aí, são de parabéns, hein, ouvinte. Porra! Obrigado. Porra, vocês têm o meu selo polegar estendido da justiça. Polegar estendido da justiça, nós aprovamos isso. E agora, vamos ouvir a vinheta que toca fundo no coração de todos os seres humanos. O ouvinte falou. Fala galera do Baixo Frente Soco, aqui é Art McCry, seu ouvinte juvenil de Brasília. Então, PS2, o que falar dessa maravilha? Cara, por ser breve, o PS2 foi simplesmente o videogame que mais me marcou, porque tipo, eu ganhei ele, assim, bem no finalzinho da geração, era o quê? 2007, 2008 já, mas eu peguei tipo, só os melhores jogos dele, e os que eu não tinha, eu corri atrás, né, fazer o pipipichu. Mas conseguia jogar, eu consegui jogar muitos jogos dele. E, tipo assim, o mais importante, assim, pro podcast é que se não fosse o PS2, eu acho que eu nem estaria aqui. Pelo fato que depois que eu zerei Metal Gear Solid 3, fiquei alucinado com aquela história e queria correr atrás, procurar mais. Botei lá no Google podcast sobre... E eu tava começando a aprender a cultura de português. Eu acho que eu tinha terminado de ouvir todos os downloads. Aí eu botei lá, pá, podcast sobre Metal Gear, e lá na última página apareceu vocês, e o resto é história. Então é só isso, falou galera, até a próxima. Fala pessoal aí do Eugostodejogos, diversão, aqui é o Sassu de Patinete falando, e eu sei que muita gente vai falar do Resident Evil 4, do Metal Gear 3, de vários jogos famosos assim do PlayStation 2, mas eu queria falar de um jogo que me surpreendeu bastante, que eu joguei pra caramba, porque eu nunca gostei de jogo de ação. E aí, do nada, assim, apareceu na cara da galera o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que eu nunca gostei de jogos de Dragon Ball, daquela jogabilidade de combate estilo Street Fighter, Tekken, e, só que esse me surpreendeu porque ele era 3D, mundo aberto, e aí esse foi o que eu mais joguei, assim, passei acho que uns 2 anos jogando, e eu era o melhor do bairro, não que foi o bairro gigante, tinha 3 ruas só, mas eu ganhava de todo mundo, e ganhava tanto que todo mundo parou de jogar e só eu continuei naquela merda, no final não tinha ninguém pra jogar contra mim, mas eu joguei bastante ele com o 17 do Inferno. Porque um dia lá, peguei só de sacanagem pra brincar. E aí acabei gostando do personagem, porque na hora que eu fui defender, eu percebi que ele absorvia poder. E aí, assim, acho que a galera esquecia que ele absorvia poder e acabava jogando poder contra mim. Eu absorvia sempre. E, assim, era muito bom, porque eu não jogava direto. Eu esperava pra poder fazer especial, porque ele demorava pra encher o ki. E eu tive que suar bastante com ele, porque... A jogabilidade dele não é fácil, ele é grande e ele bate devagar, ele é lento. Então, ao mesmo tempo que ele tem ponto positivo dele absorver o poder, mas eu tinha que saber defender rápido, perceber a hora que eu tava apanhando e defender logo, e eu tinha que, não podia usar só o quadrado, quadrado, quadrado de sempre, eu tinha que ter uma técnica. Eu precisei aprender combos, precisei aprender hits, precisei aprender vários estilos, desenvolver mesmo uma técnica de jogo com ele. E eu joguei pra caramba, e aí é isso. E eu queria só falar que eu, Lápis, já tô com R$25 aí pra poder pagar o servidor, porque eu quero essa foto, nem que seja por montagem da Bebs e da Debs nesse beijo lésbico aí. Valeu, abraço, Edson, assim. diversão na veia. Lá para os idos de 98, um grupo de engenheiros da Microsoft, da galera que desenvolvia o DirectX, que é aquela merda que todo mundo tem instalado no computador, mas pouca gente sabe para que serve, só sabe que tem a ver com jogo, porque nenhum jogo roda sem isso. Eles desmontaram os laptops e montaram os protótipos, porque eles estavam com a ideia de fazer com que a Microsoft entrasse no ramo de videogames. Por quê? Porque o Bill Gates, que na época era o CEO, e hoje está vivo, ao contrário do Steve Jobs, que está morto, e por isso já é muito melhor que ele. Faleceu. Tava com uma ideia fixa na cabeça de que o lance ia ser multimídia. E olha só, ele acertou. Não é que ele tava certo? Não, ele ainda teve a chance de digitar o começo disso. É por isso que ele é bilionário e nós somos uns merdas que mendigam pra pagar servidor de podcast. Exato. E mais engraçado disso é que ele tava tão certo que a maioria dessa essa ideia que ele teve logo de início aí, e que muita gente na época recalcada falava mal, que isso aí não é um videogame, que isso aí o cara tá fazendo merda, e isso ditou o rumo da indústria que ela é hoje, né, cara? O que o nego reclamou do Xbox anos atrás é exatamente que é a indústria de entretenimento e jogos hoje em dia, né, cara? Mas é o que reclamam até hoje, né? Porque quando a Microsoft foi pra 13 e ficou lá, your TV, TV, TV, TV, o pessoal meteu o pau do mesmo jeito. Mas, cara, a gente já discutiu isso, e a minha opinião até pessoal é de que a apresentação deles foi mal apresentada. Não, e esse lance de TV, TV também tem motivo vizinhos ali internos, safadinhos. Tem. Pô, tem tudo, cara. Tem tudo. Incluindo o fato da Microsoft querer substituir o Nielsen Ratings como o Ibope norte-americano. Pois é. Inclusive, por exemplo, só pra fechar esse assunto de televisão, a plataforma onde mais se assiste Netflix no mundo hoje é PlayStation 3. Por quê? Porque no Xbox, pra você ver o Netflix, você tem que assinar live, se não me engano. Então, por mais que tenha muito mais Xbox do que PlayStation 3 nos Estados Unidos, ou um pouco mais, ou enfim, um pouco menos agora, porque há muito pouco tempo que o PlayStation 3 virou o jogo, no PlayStation o Netflix ainda é muito mais visto, né? E é difícil você achar que só quem tem PlayStation quer assinar Netflix. Qualquer americano médio tem aquela porra. Fato é que a galera do DirectX, ou em inglês, né, como seria o correto, que a gente não usa aqui, DirectX, fez lá o protótipo deles e chamou aquilo de DirectX Box, que foi uma caixinha, um computador otimizado pra jogos, né, que o Byron tanto xinga lá no grupo Baixo Frente Soco, que com R$300 você monta um, e é muito mais barato que qualquer console, e é verdade. E você faz um PC otimizado para jogos. Foi mais ou menos o que os engenheiros da equipe lá da Microsoft fizeram. E apresentaram. Os engenheiros, os bacharéis. Pobres bacharéis, né? É assim, é. Não, então a paradinha também, né, que muitos se falavam, especulavam, que um dos motivos da galera tentar forçar a barra de fazer a caixa do DirectX, né, o Xbox, é que eles estavam com medo que os videogames estavam ficando muito populares, né? E com isso o DirectX, Direct 3D ia cair muito no desuso, porque tava ficando muito de lado a jogos de PC, né? Estava com medo da tecnologia morrer e por causa do sucesso do PlayStation 2 e ficar uma coisa altamente defasada, jogada de lado no PC, né, cara? É, no caso, o primeiro PlayStation ainda, o PlayStation 2 ainda tava pra ser lançado, né? Tava pra ser lançado. Mas essa é uma continuação natural, porque esse ponto que você levanta é importantíssimo. Porque se você pensa a realidade de jogos de PC naquela faixa ali de meados de anos 90 até começo de anos 2000, que foi a geração do PlayStation, do Saturn, etc. Pense em grandes jogos de PC que eram jogos só de PC. Tinha vários jogos até, só que o problema do PC é que ele tinha vários jogos do mesmo nicho. Era muito FPS, muito Adventure, point click, um monte de RPG. Não tinha muita variação de jogos como os consoles, entendeu? RPG ocidental, né? Desses de fazer personagem, de andar em mapinha, de abrir porta, etc. Era o começo dos FPS, assim, começo não, né? Mas era um intermediário, assim. Não, já tinha bom, vários FPS bons, né? Já tinha Doom, Quake, 2, 3, sei lá. Duke Nukem, Shadow Warrior, Mas ainda era aquela fase do FPS em formação, né? Não era um gênero tão consolidado como é agora. Na verdade, era consolidado no... Aí que tá, né? No PC, era consolidado no PC, né? No PC faz tempo já, né? O problema é que não, é consolida... é, não era consolidado no mercado mainstream nos consoles, porque o nego sabe que todo porte de FPS de consoles até essa geração, até o Xbox One, era tudo um nicho. Era tudo era... capado. Tudo capado, entendeu? Mesmo assim, fazia muito sucesso, né? Exceto o GoldenEye. Pergunta ignorante, como é que era o controle do Xbox One? Feio. Ele era gordo. Tinha duas versões, na verdade. É, são o primeiro e gordão e o S. É, o gordão 1 lembra muito o do Dreamcast, e o segundo já lembra mais do 360. É, entendeu? Os dois são ótimos, tá, controles. Como o do 360... Caralho. Como o do 360 já é uma merda pra jogar FPS, então imagina que vai ser pior ainda, né? Cara, vai, vai vendo, muito, vai velho. Vendo. Deixa a foto. É, assim, eu joguei Gears of War no 360 e achei suficiente. Fétido. Suficiente. Eles apresentaram a ideia do DirectX Box pro Ed Fries, que era o chefe, o pica grossa da parte de jogos da Microsoft na época, e eles levaram essa ideia pro alto escalão, né, pro pica grossa suprema, no caso o tio Bill, e ele falou: ótimo, acho ótimo, porque a gente tem que entrar de vez nesse multimídia. E ele diz o seguinte: o mercado de games vai ser o maior mercado de entretenimento do mundo. E de novo ele acertou, porque esse filho da puta é um gênio. O cara é bom. O cara é bom, o cara é bom, ele é bom, ele é bom e tá vivo, ao contrário de quem inventou o iPhone. E o cara tem a espada... iPhone, iPod, aí me fudi. É, e o cara tem a espada justiceira, né, cara? Que provou que ele sempre tem a visão além do alcance, né, cara? O cara, exato, é foda. Esse filho da puta é um verdadeiro visionário. A ideia do Xbox em si, ela é um marco, não só pros joguinhos, mas pra Microsoft, por dois motivos. É, o primeiro eu já esqueci, e o segundo é que... Ah, lembrei. O primeiro é que a Microsoft nunca deu muita atenção pra videogame. O DirectX eles sempre fizeram, porque eles tinham o sistema operacional mais utilizado e mais acessível do mundo. Então, quando o cara ia fazer um jogo de videogame pra PC, ia fazer pra Windows. Nunca ouvi falar de um jogo de sucesso que seja só pra Mac ou só pra Linux. Sabe qual é o jogo que saiu pra Mac exclusivo e veio um sucesso da Xbox? Qual? O Halo. O protótipo do Halo. É, o primeiro Halo era pra Mac. A Band produziu só pra Mac, né? Porque eles desenvolviam em Mac, né? Eles programavam com Mac e aí na hora de... O protótipo era compilado em Mac e só ficou pra Mac, né? Isso aí explica muita coisa, cara. Mas explica, né, cara? É. E não, mas eles tinham uma... A Band, sei lá como eu pronuncia, eles tinham uma tradição, porque eles chegaram a fazer... Os primeiros jogos eram pro Apple II, etc. Isso, eles fizeram sucesso lá, ganharam nome, brilhavam lá no nicho, né? Só que era o nicho do nicho, né, cara? Olha só, cara. Era o nicho do nicho. Opa, nicho, bicho, lixo, quicho. Do lixo. do sapo lixo. Mas a Microsoft nunca deu muita atenção pra jogo, pra videogame, como pra games, pra área de games, né? Tanto que essa área de games da Microsoft devia ter, sei lá, 7 gatos pingados. O DirectX, ele dava suporte a games, mas ele dava suporte a programação gráfica, vetorial, uma porrada de coisa. Era uma API, uma suite de APIs pra uma caralhada de coisas gráficas, entre as quais videogame. Segundo fator pelo qual o Xbox é importante na estrutura da Microsoft, é que pensem, calculem aí quantos hardwares da Microsoft vocês já viram ou já tinham visto em 2001 na vida de vocês. Sei lá, teclado e mouse da Microsoft. É um webcam ali, uma ou outra. Hoje em dia, claro, é fácil você olhar. Tem o Xbox, teve aquele Zuni, que foi a tentativa de iPod deles, que foi um fracasso. Mas eles eram uma empresa, majoritariamente, sempre foram, ainda são uma empresa majoritariamente de software. Quando você pensa em Microsoft, você pensa no Windows, no Office. Até porque o nome é Microsoft, né? Microhard, né? É porra! Microhard é um nome que pega malzão, né, cara? Sim. Fica muito escroto. É o nome do bilongo pequeno. A existência do Xbox, o conceito do Xbox em si, já mexe com a Microsoft só por esses dois detalhes, né? Já é muito importante pra isso. E depois veio a ser importante pro mundo dos jogos como um todo. Por mais que a gente sacaneie, e por mais que aqui ninguém nunca tenha visto um, poucas pessoas tenham visto um, ele tem uma importância. Mas, de todo modo, foi um nascimento sofrido. Abrupto, eu diria. É, abrupto. Mas, assim, outra coisa que é importante salientar é... E novamente, é visão, né? Que os caras não estão aí pra brincadeira. O nego fica zoando, mas os caras não estão aí pra brincadeira. O primeiro Xbox, eu lembro até hoje, que quando cara clássico que tem videogame, né? Quando ouviu falar, porra, Microsoft vai lançar um videogame, porra, vai ser uma merda, porra, vai ser um computador. Os caras não sabem o que estão fazendo. E americano fazer videogame, os caras estão loucos. É. E a Microsoft teve a pegada, porque o mercado americano sempre foi grande. E sim, foi tratado como secundário. Todas as empresas até então, que tinha a Sega, a Sony, a Nintendo, sempre lançava primeiro no mercado japonês e depois de um tempão, o americano tá em segundo plano. Além disso, outra coisa, quem mandava, quem sempre teve uma frente do mercado americano, de certa forma, foi a Sega. E a Sega já tava começando a dar sinais de que não ia se segurar nas pernas. Então ia peidar, era mais uma oportunidade. E a Microsoft sabia bem disso, porque foi a Microsoft que desenvolveu o sistema operacional do Dreamcast. Aquele... Esse é o Windows CE, que na verdade era como se fosse um Windows Portable, que rodava em... Portable não, que era multiplataforma, rodava em outros, assim, aparelhos sem ser computador, né? Era embarcado, era um sistema embarcado, né? Isso já mostra a visão do cara. Ele falou, não, a gente tem um mercado forte, a gente tem grana, vamos tratar com carinho o nosso mercado. Então ele foi o primeiro videogame a lançar primeiro no mercado americano e tratar o mercado americano como eles gostariam de ser tratado. Até porque a ordem pra criar um videogame veio do... Eu tô comendo chocolate, eu tô falando assim. Foi o próprio Bill Gates que chegou lá pra galera do Jack Switch e falou, faz um videogame nessa porra. Até os caras riram lá, acharam que ele tava zoando, não sei o quê. Mas aí fizeram, e o resto é história. E é maneiro que eu tô falando isso, porque olha só como é que é o mundo, né? E hoje tem tanto hater, primeiro, começando logo, eu não entendo porque tem tanto hater da Xbox One, eu não entendo, ninguém me dá nenhum motivo plausível pra ser hater desse console. E outra coisa, todos os motivos que o cara hateava a porra do console, é o que tá acontecendo hoje. E outra coisa, a indústria dá a volta que o próprio PlayStation 4 vai ser lançado primeiro nos Estados Unidos e no Japão. Basicamente são as coisas. Aliás, eu tenho uma coisa a dizer sobre isso, cara. Eu percebo a razão do ódio pelo primeiro Xbox por ele ter sido um fracasso no Japão. Aí o povo todo falou, foi um fracasso no Japão, então é ruim, é um cocô. Recalque, cara, é recalque. Agora, vale lembrar também que o Xbox foi o primeiro console produzido nos Estados Unidos por uma companhia americana desde o fracasso, naufrágio, destruição, explosão atômica, desastre de avião, Atari Jaguar. Tem só um parêntese aí sobre o que o Pyron falou, que o PlayStation 4 vai sair no Japão depois, né? Vai sair só em fevereiro agora. E agora. Vai ser no Brasil antes do Japão, pra você ter uma ideia do nível. Mas eu também tenho o seguinte, né? Aí entra no outro questão que o Lego falou. O Xbox e o Xbox 360, e provavelmente o Xbox One, eles não vão ser grande sucesso no Japão. Então, de certa forma, você pode enxergar muito bem essa estratégia, entre aspas, da Sony, como um, porra, no Japão já é nosso, então lança a porra depois. Vamos primeiro lá. Não tem jogo pra essa merda mesmo pra lançar no Japão? Se você ver os jogos que vão sair no lançamento do PlayStation 4, nenhum é apelativo pro japonês. Então espera o Yakuza 5, acho, né, que vai ser em fevereiro, um RPGzinho aí que vem, aí ele lança. Mas hoje, que provavelmente não é sexta-feira, noticiaram que o Yakuza 5 não vai ser traduzido. Opa, então, bom, mais um motivo, né? Se essa porra se vai lá no Japão, então que pelo menos lancem com essa merda. Mas enfim. A questão é também, Pivoto, que eles mudaram a forma das próprias, outras grandes ver o mercado americano. Sim. Porque não é só questão, não é questão de, o mercado japonês já é nosso. Cara, os grandes estúdios hoje em dia são americanos. O mercado japonês está em crise. Os não necessariamente, são... necessariamente americanos, mas são ocidentais, né? Você pode pegar ocidentais, exatamente. Sim. Canadense, então, tudo mudou de cara, deu tudo virou de cabeça pro ar, entendeu? E isso, quem funcionou bem ou mal, quem deu moral pra essa galera, foi o Xbox. Já falo dos jogos em brevemente, você vai ver que muita empresa que era desconhecida, que fazia só jogo pra PC e que a galera não via, não jogava e tinha preconceito, cresceu, fez dinheiro, alcançou o que é hoje, graças ao Xbox, o apoio da Microsoft. Tirando a EA, que sempre foi grande, né, ou pelo menos já era grande, todas as principais empresas ocidentais que já atuavam nessa época e que hoje são grandes, aí você pode pegar o Activision, a Ubisoft, enfim, essas três aí são, essas duas são boas. A Ubisoft tá tão grande hoje em dia que tá até fazendo merda pra caralho. A DICE, você, só quem tinha PC conhecia a Battlefield, ela fez vários jogos pro Xbox One que a galera nem conhece. Ela fez vários jogos, entendeu? Mais um. A Epic Games fez Gears of War, sim. Entendeu? Ela nasceu no PC e ganhou muita força no Xbox One, porque apesar da galera hatear, o Xbox One vendeu muito bem os jogos dele nos Estados Unidos, entendeu? Já deu pra dar uma moral ao console. jogo mais vendido da geração, dessa sexta geração, foi o GTA San Andreas pro PlayStation 2. Vendeu 17 milhões e quebrados de cópias. O segundo mais vendido da geração inteira, se não me engano, foi o Halo 2, que vendeu 8 milhões. Entendi. O GTA San Andreas foi um outlier. Vamos pegar ele como um outlier. Assim como o GTA V tá sendo agora, que já virou o jogo mais vendido pros dois, né? Pro 360 e pro PlayStation 3. Até porque essa geração teve vendas de jogos pífias em comparação às anteriores. Ninguém passou de 5 milhões, só o GTA V. O Halo 2 já foi o segundo jogo mais vendido de toda essa geração. E isso você leva em consideração que foi uma geração que teve o Nintendo GameCube, que sempre vendeu bem no Japão e sempre vendeu bem nos Estados Unidos, e o Smash Bros. Melee, que foi o jogo mais vendido, teve 7 milhões. O Dreamcast já não vou nem colocar na conta, porque coitado, o mais vendido dele, que foi o Sonic Adventure, vendeu nem 3 milhões. Mas o Halo 2 vendeu 8 milhões. E isso é coisa pra caralho. E é um FPS em console. E acho que foi isso até que fez o Halo virar assinatura em definitivo da marca Xbox, da... Falar um certo mascotismo ali. Mascotismo, tá certo? Se não tiver, foda-se. Agora tá certo. Fez o Master Chief, né, que é o personagem que o Senhor da Eternidade mais gosta no mundo, virar esse ícone pop. Então, também na venda de jogos, isso se refletiu como uma coisa grandiosa, né? Um console também que teve um destaque grandioso. E como você falou também, outra coisa que ele levou como tendência, que todo console depois dele seguiu, é que o console passou a não ser só um videogame para você jogar jogos, mas também com uma central multimídia. O Xbox, ele vinha... Outros podem falar que fazia, mas um que tinha uma estrutura legal mesmo pra ser uma central multimídia era o Xbox. Você podia ripar CDs de música no próprio Xbox, você podia ver DVD com interface decente, você podia tocar suas músicas dentro dos seus jogos no primeiro Xbox. Ele tinha toda a estrutura multimídia com a dashboard dele que os outros videogames depois passaram a ter, entendeu? É o único console que tinha som 5.1 em tempo real ou nas outras aplicações. Os outros é só em algumas coisas, ele era o tempo inteiro. Então, ele trouxe vários estigmas de várias coisas novas que parou-se por mesmo as pessoas falando mal, virou um padrão de mercado desde então, né, cara? Exatamente. E tem outro detalhe também. Você ter uma pessoa, um entrante completamente novo no mercado, às vezes tem fracassos absurdos, rotundos, mas às vezes você também traz inovações que as outras pessoas não tinham percebido, que os players do momento não tinham percebido ainda. Ninguém tinha percebido ainda o quanto era ridículo você ter que ter um memory card pra salvar o jogo, se você podia colocar uma porra de um HD, que já era um negócio que dava barato, mais ou menos barato. Eu não diria tão barato assim. Já tava barato em relação a outras épocas, né? Quando o PlayStation 1 foi lançado, um HD de 100 mega, de, sei lá, de 200 mega, era caríssimo. Viável, talvez. É, quando o computador que eu comprei em 2001, que foi o ano de lançamento desses consoles, do Xbox em particular, o computador que eu tinha era um Duron 750, que veio com um HD de 40 giga. O cara que comprou um computador um ano antes do meu, o HD era de 20 giga. Um ano antes era de 5 giga. Então, nessa época a lei de Moore fazia sentido, né? Pra algumas coisas. Agora, não serve pra nada. Nisso. Mesmo assim, pra esse cara comprar milhões de unidades, cara, pra ele não saía tão ruim assim de valor, né? Tanto que a Microsoft fez. Pois é, e o disco nem era tão grande assim, eu acho que era 8 GB que vinha, talvez menos que isso, nem lembro. E além disso, e aí acho que a contribuição mais importante do Xbox, que ao lado da do HD, essa sim é a que molda o mercado de videogames como a gente tem hoje, né? Que aí foca não na questão do produto, mas na questão do serviço que o produto presta, que é a Live. Né? Foi o primeiro console a ter. A Live de fato, tem ali o seu início. Uma rede de jogos online. O Dreamcast veio com o modem, mas uma rede ainda não tinha. E o Xbox vem. O Xbox vem. Um ambiente online direito, né? Tipo... Serviço. Vem com um serviço a prestar. É. E hoje em dia é tudo sobre serviço, né? Porque o aparelho em si, você qualquer um vende, mas. Acabou foi ter nego dando de graça. Exatamente. Como já tem, né? Como já tem. Se você for na, sei lá, na Vivo, na Claro agora e falar que quer um iPhone de graça, sim, eles com certeza. Falam, não, faz aqui o um plano de um ano que eu estou um iPhone 3GS de graça. Daqui a um ano vai ser o iPhone 4S, provavelmente. Então, a questão, tudo hoje em dia é pautado muito mais em serviço do que qualquer outra coisa. E eles atacaram muito bem esse ponto. Foram os primeiros a atacar bem esse ponto. E funcionava bem, né? Porque uma coisa que também impactava quem usou o primeiro Xbox aí aí e vai sacar, quando iniciava o console e tu via o menu inicial dele lá, que é a dashboard, você olhar pros outros era algo mil vezes mais avançado, né, cara? Era outra parada, né, meu irmão? Era outro mundo ali que tava mexendo, entendeu? Um negócio tudo bem feito, graficamente dentadinho ali, tudo bonitão, tudo na tua cara ali, entendeu? Várias opções, é outra parada, assim, sabe? Não é aquela coisa de menuzinho, start, select, não sei o quê. Cara, é outro mundo, assim, negócio muito mais bem feito, entendeu? A primeira parte de software, os caras mandaram muito bem também. Você meio que subentende que a Microsoft vai saber fazer interfaces legais, né? Apesar o Windows 8 provou o contrário, né? É. Infelizmente. O fato de você ter uma rede online não é uma coisa que você consegue fazer em tempo de existência do produto. Não é como se eu lançasse hoje o PlayStation 2 e aí daqui a 2 anos falasse, vou fazer uma rede online pra ele. Tanto que não conseguiram fazer isso. O que eles conseguiram foi um remendo, né, daquele modem online do PlayStation 2 que eu nunca usei. Tem um amigo que tem, mas talvez ele também nunca tenha usado. Não sei nem como é que funciona, pra falar a verdade. Mas provavelmente era um serviço bem insapiente em relação ao serviço que já foi pensado desde o começo, né? E é uma coisa que também não tinha aí nem no PC, né? Porque é um ambiente só que tinha... Você tinha friend list, unificada, né, cara? Lançou jogos... O PC tinha... Aí, cara, o PC tinha a internet. Bem ou mal tinha o Steam, ele era meio zoado, mas já não, tinha... Não, o Steam não. Começou em 2003 só. O Steam veio 2 anos depois do Microsoft. O Steam, inclusive, ele veio um pouco na cola, foi a Valve tentando, olhando pro que a Microsoft fez e falando, porra... Eu acho que dá pra fazer melhor. Tem jogo aí, dá pra fazer melhor, né? E no começo o Steam era um lixo, assim. Era um cocôzão. Nem se comparava, era um cocôzão, mas... E tinha a Battle.net da Blizzard também. Também, era verdade. Era meio rudimentar comparada da Microsoft, mas tinha... A Battle.net era troglodita, comparado. Era o que mais tinha parecido, né? Então era o que mais tinha aparecido, assim, em qualidade. São as que resistem aí até hoje, né, inclusive, com a Origin, acho que são as 3 maiores. Tá, mas o Origin... cocô! Nego não aprende, né, faz cocô e quer que nego coma aquela merda, né, não dá certo. Algum de vocês chegou a usar a live do primeiro Xbox? Eu usei pra jogar o Dead or Alive. E aí? Conectava bem rápido, caía muito pouco. É mais ou menos como é a live hoje em dia. Mais ou menos como é a live hoje em dia, né. Um amigo nosso, o Flame, da época do Mirk, o PlayStation 3 dele é comprado de um ex-namorado de uma amiga minha. Essa menina, ela se formou, né, em 2009 e aí conseguiu uma bolsa de mestrado na universidade de sei lá onde, no Japão. É, não lembro qual é agora a universidade, nem onde é. Enfim, foda-se. Ela agora trabalha na Panasonic. Mas aí ela tava indo pro Japão e o namorado dela na época foi com ela. O cara também, eles estavam fazendo curso de japonês, ele meio que se virava, falou, não vou. Mas aí a gente tava num restaurante desse aí, um Outback, sei lá, e ele comentando, não, cara, porque eu na verdade eu vou tentar vender o meu PlayStation, porque se eu vender pela metade do preço que eu comprei aqui, eu transformo isso em N e compro um novo lá. Aí eu falei, cara, eu já tenho o PlayStation, enfim, mas eu vou tentar vender pra você. E aí, nesse dia eu cheguei no Mirk, PlayStation, R$600. Na época era, porra, um excelente preço isso. Aí eu falei, eu quero, não sei o quê. Aí eu... Falei pra menina, falei, vendi o PlayStation pro namorado e leva lá pra mim segunda-feira lá na universidade que eu fazia mestrado nessa época, né? E leva lá que eu dou um jeito. Beleza, aí ela levou. Aí o cara até falou, pô, cara, obrigado, ter vendido meu videogame. Eu tô com um Xbox aqui, o primeirão, que eu não vou ter uso nenhum. Você quer pra você? Aí eu falei, cara... Não. Cara, não. Eu tinha acabado... Porque é o seguinte, não foi, sei lá... Não quero essa merda, não foi nada disso. Mas assim, eu tinha acabado de comprar um PlayStation 3 e o meu PlayStation 2, que eu ainda tinha, eu mal tinha jogado. Eu olhei e falei, caralho, pra que... Mais um aqui, né, cara? Bom, se fosse hoje em dia, o pensamento é completamente diferente, né? Eu tenho um PlayStation 3, tô com um Xbox do bode aqui, o 360 emprestado, comprei um Wii do amigo meu, tô com o meu DS, quase não joguei, PSP, comprei o 3DS semana retrasada, e foda-se, hoje em dia é pensamento de americano gordinho. Não, penso que você ia poder jogar Metal Wolf Chaos a hora que quisesse. Isso é verdade, agora eu posso, mas eu não sabia que ele existia, entendeu? Aí, agora eu sei que ele existe, eu tenho como emular, hoje em dia eu tô tranquilo, mas naquela época era capaz do Xbox nem funcionar mais, se eu o tivesse, aí naquele dia ia chegar o Tengu ia falar, cara, teu jogo irado, Metal Wolf Chaos, eu falei, caralho, não tem mais Xbox, eu fico muito triste de não ter descoberto ele. Então foi melhor assim, dessa forma. Mas enfim, essa é a minha história com o Xbox. E eu, sei lá, vi uma vez numa Brasil do Game Show quando teve aqui no Rio a última vez, mas eu nunca peguei um, assim, eu nunca peguei aquele controle de Xbox, o primeiro. Eu não senti o peso daquela coisa absurda. Eu só sei o peso do G360 aqui, que já é bem pesadinho, e emuladores. Eu joguei com os dois controles, e mesmo o modelo S, ele ainda é pesado, claro, pelo uso de pilha, essa buceta toda. E pra jogar jogo de luta... O modelo S já é o primeiro sem fio, né? Ele já, já foi quando eles introduziram a ideia do sem fio. Foi o primeiro também, né? Desses novos videogames a ter um controle padrão, né? Que era um controle endossado pela empresa. Ou pelo menos que eu me lembre, foi o primeiro, né? Super Nintendo tinha controle sem fio, mas aí era de terceiros, né? Não era Não era exatamente da Nintendo. Não era da Nintendo. O Mega Drive tinha sem fio e era da Sega. Eu já postei no grupo lá do Baixo Fundo de Soco. Ah, você postou mesmo, é verdade. É verdade. A Sega ali brincando de vamos fazer primeiro, né? Se alguém vai fazer, tem que ser nós. Mas assim, uma coisa importante, né, que até rolou no cast lá do GameCube, que é importante dizer que nessa era, tá? Tô tirando o Dreamcast, na era que o Dreamcast saiu, ficou o GameCube, o PlayStation 2 e o Xbox One, tá? Porque o Dreamcast, ele saiu bem rápido, né? Em 2002, assim, já tava meio que pulando fora, já tava meio que sendo descontinuado pela Sega, infelizmente. E como ele entrou também muito antes dos outros, ele até teve um tempo de vida lá de 3, 4 anos. Foi um tempo pequeno em relação ao que poderia ter rendido, já que ele entrou antes. Se ele tivesse durado tanto quanto os outros, ele teria tido 5, 6 anos. Teria sido mais longevo. Mas ele veio bem antes mesmo, né? Ele foi lançado no Japão em 98. Então, quando ele pulou fora lá pra 2001, 2002, aparentemente era cedo, mas dentro do período de vida dele como um todo, foi, sei lá, o esperado, né? Que ele veio muito antes dos demais e acabou pulando fora tão cedo quanto. Porque quando o Dreamcast saiu fora, só tinha PlayStation 2 praticamente. E os jogos multiplataforma na época, até alguns saíam do Dreamcast pro PlayStation 2 também. Tipo, Quake, Unreal, Dead or Alive, essas coisas. Só um detalhe, Pyron. Só tinha o PlayStation 2 de fato. Que quando... só tinha o PlayStation 2. Eu peguei a data aqui de fato. O Dreamcast foi descontinuado em 30 de março de 2001. O GameCube e o Xbox foram sair em novembro. Então ele saiu fora. Isso que eu ia falar. Só tinha o PlayStation 2, né? Então, como a gente falando agora, a PlayStation 2, GameCube e Xbox já é uma outra parada, né? Esses três. E quando estavam esses três ao mesmo tempo, rolava os jogos multiplataforma. O que a gente tem hoje com o Xbox 360 e PlayStation 3 já rodava nessa geração. Vários jogos da Ubisoft e de outras empresas saíam pros três consoles, né? Caso Splinter Cell, os FIFAs, porrada de jogo mesmo, Need for Speed, essas merda todas saíam pros três consoles, né? Então era muito jogo, o nego não lembra, mas era muito jogo. E era sempre a mesma ordem, era assim, o PlayStation 2 era a versão low, costumo dizer, o GameCube o medium, e o Xbox era a versão high, em relação a gráfico. E o do Xbox a diferença era gritante, a qualidade de imagem era gritante, era bem melhor mesmo que os outros. Então, esses três videogames tinham uma biblioteca legal de jogos que tinha pros três, né? E tinha os exclusivos, né? Que muita gente fala. Claro que o PlayStation 2 é que tinha muito mais títulos em relação aos outros. Mas o Xbox One, que muita gente não sabe, né? Porque não conhecia mesmo a plataforma, ele tem muito mais jogo que o GameCube, cara. Ele tem muito mais jogo que o Cubo de exclusivo, entendeu? Jogos bons, que infelizmente poucas pessoas conhecem, entendeu? Ele tem muito mais jogos bons. Então... E aí não é questão de qualidade. Eles têm menos grife, os jogos do Xbox como um todo, porque, por exemplo, é muito difícil você chegar e falar aqui, toma aqui o meu exclusivo, e você olhar pro outro lado e ter Nintendo falando, toma aqui o meu exclusivo que eu fiz e você conhece há 20 anos e você cresceu jogando essas merdas. É complicado. Mas assim, em questão de qualidade, isso a gente pode até questionar, tá? Que a gente vai falar alguns títulos aqui que vocês vão ficar, porra, tinha esse jogo pro Xbox, vai ficar até assim meio bolado, né? É, o Pyron fez um levantamento aqui dos exclusivos de Xbox e, cara, tem cada jogo animal, cara. É esse que eu joguei, tá? Que tem mais jogos aí. Esse que eu joguei que eu lembro, né? Não são todos que eu joguei que eu posso falar com propriedade. Entendeu? E outra coisa que tem que deixar claro antes de começar a falar é que antes pro pessoal reclamar aí depois, né? Porque eu falo de exclusivo também, alguns jogos que eu vou falar aqui, vocês podem falar, porra, mas esse jogo aqui tem pra PC. Só que quando a gente fala de console, PC não PC não inclui. PC não inclui, Não entra na conta. Até hoje, quando você fazer, quando vê o contato de exclusividade, muitas vezes fala, esse jogo é exclusivo de tal console. Mas eles não contam PC. E sai pro PC aquele jogo também, porque não entra, entendeu? É outra parada. Agora acho que vão vão começar a considerar assim. Agora tá muito planificado pra... É, agora já tá mudando. Tá muito em cima. Agora já não tem mais. A Valve vai lançar PC console, né? Botar na TV, pois então... É. Inclusive, pode ser que a gente faça um programa sobre isso semana que vem. Hein? Acho que encaixa. Não é vocês falarem jogos que vocês jogaram e eu por isso que eu falo, porque eu já joguei muita coisa, cara. Pô, é fácil. Nenhum. Seu Eternidade, você é muito correto. Seu Eternidade, nunca jogou Halozinho, não? Nem pra PC? Joguei. Pra PC. Então pronto, jogou, ué. Claro, é o mesmo jogo. Ah, então é isso. É o mesmo jogo. Inclusive, Seu Eternidade, não sei se você sabe, o Arara uma vez me contou isso há muito tempo, que teve uma época que, pra teste, sei lá, eles botaram a galera da live do Xbox jogando com a galera do PC. Eu dizer isso. E foi, obviamente, um massacre da série. É elétrica, né? O lance dessa sova aí que tomaram, que pegaram os melhores da galera de... Na verdade, até com Gears of War, né? Que iam lançar... Tipo, Gears! Ah, não foi Halo, foi Gears? Aí nego ia botar... Ia ser tudo um servidor só, ia integrar, né? Aí nego botou lá os melhores, lá, picão lá do Xbox pra jogar contra a galera do PC. E a galera do PC que nem era ranqueada, nunca tinha jogado o jogo. Era o nego normal, humilharam os caras que era prozão lá, top rank lá. Destruição. Aí nego... Anca fogo horroroso. É, nego botou a cabeça no cu e foi embora pra casa, entendeu? Deve ter sido fantástico, cara. Eu queria ter participado desse espetáculo na Terra na época, mas infelizmente não rolou. Imagina a violência. Tipo, a galera... Não, o jogador de PC, por sua natureza, é mais troll, né? Imagina os insultos. Sim, cara. Vamos começar pelo mais polêmico, né? A primeira coisa que a galera mais falava mal do Xbox, falava, porra, esse videogame só tem FPS, né? E engraçado que hoje em dia, o que é que faz sucesso aí na indústria, né? Que o nego fica chupando pau, né? FPS, né? Quebra recordes de venda, ano a ano. Pois é, mas eu continuo reclamando. Gênero imundo do caralho. E a minha opinião é que importa, todo mundo sabe. Exatamente. Isso. Eu tô aqui, porra. Tá, mas quem diria? Então, começando lá, o famigerado Halo, né? 1 e 2, foi sucessão aí, mais vendido, carro-chefe aí, né? Mas também, pô, o jogo é bom pra caralho, né? O jogo, eu vou te falar, o pior do Halo é nem um jogo, é os fãs que chupam o pau de Halo até as bolas, entendeu? É uma merda isso. Olha mas só. O jogo tem o seu mérito que foi realmente, foi o primeiro FPS que tu jogou no controle de forma mais ou menos decente, entendeu? Quem jogou? Sei lá, cara, Turok era top. É, mas Turok era... Cara, Turok era meio problemáticozinho, velho. Entendeu? Turok, cara, era foda, sabe por que eu falo? É um jogo legal, me amarrava nas armas, eu até gostava muito do jogo, mas, cara, o FPS não pode ver três palmos na sua frente, tá em Silent Hill com aquele fog escroto. É tenso. Queria só fazer um comentário, cara, que Halo, graficamente, é nojento, cara, primeiro Halo. Primeiro, eu joguei, a galera até viu aí no streaming, eu joguei um dia, o de PC, hein? Pior do que o de Counter-Strike. Pô, mas que isso, cara? Não sei. Jogo... Cara, o gráfico de Halo é pior que o de Half-Life 1, cara. Que isso, cara? Não, cara. É muito ruim, cara. Caraca. É que tu não lembra de Half-Life 1, cara. Aquelas cabeças de prego pontiaguda lá, cara. Toda mal. talvez. Mas é pior que o que Counter-Strike. É. Então vamos passar o Rio que tem um vídeo. Foda-se o gráfico. Em geral já o conhece, né? É. Ó, vamos botar um forte... Soldado sem face com um capacete de motoqueiro enfrentando hordas alienígenas. Exatamente. O chefe mestre, personagem mais carismático de todos. Opa, um jogo também que fez muita gente chupar o pau do Xbox, né? Que o nego botava aí pra tirar onda com os outros, é o Doom 3, um porte do jogo do PC, né? Que é, pras limitações de console foi um bom porte, é um jogo muito bom, o gráfico é bem maneiro, então, porra, é um jogo sensacional. Ainda mais você podia jogar 5.1, aquele som, aquela porra voda, era muito legal. Tem o Real Championship, que era a versão do Neon Tournament modificado, com gráfico modificado pro Xbox. Tem o Far Cry Instinct, que é o que seria o Far Cry hoje em dia, né? É bem puxado do que viria se foi esse Far Cry Instinct, que é o lance do cara sobrevivência na selva, aquelas paradinhas todas. É um jogo com gráfico muito bonito pra época. O Riddick, que todo mundo já jogou. Na época. O Riddick, que esse todo mundo jogou ou depois. É só pra PC, né, cara? Agora, a versão clássica aí, remake, tem pro PC. Reach que era legalzinho, era FPS que não era de dar tiro. Reach que é o Vin Diesel ou The Rock? Eu nunca sei. É o Vin Diesel. Entendi. É, eu não lembro, agora também não sei qual dos dois foi, mas o anúncio oficial do Xbox na E3 foi o Bill Gates e um dos dois, não lembro qual. Eu acho que foi o The Rock. É, e cara, é maneiro que é um jogo que tinha esquema de stealth, né, cara? Esquema de você usar o cenário, né, a favor de você. É um jogo bem legal, cara. Bem então, legal. Foi o The Rock mesmo na E3 com o Bill Gates. É absurdo que agora eu tô ligado, o The Rock é muito maior que o Vin Diesel, cara. The Rock é um monstro, cara. E ele tá pior ainda agora, cara. Ele tá muito bizarro. Caraca, só The Rock faz The Rock parecendo um frango. Então, cara. É. Aí, fora os outros esportes, tem o Half-Life 2, que, porra, é um jogaço que saiu pro porra do console. Primeiro só saiu pro... É porque hoje em dia tem esse Orange Box, né, e tem Half-Life 2 até pra Pense Bem. Mas na época, saiu primeiro só pro Xbox, em consoles, né? Um jogo que eu gosto muito também, que as pessoas jogaram, que tem pra PC e tem pra Xbox, é o Star Wars Republic Commando. Alguém já jogou? Republic Commando é aquele que é FPS também? É FPS, só que era um FPS tático, você jogava com Stormtroopers, então era bem legal. Ah, tá, aquele que você jogava em time, você jogava dando ordem. É, cara, eu acho que eu já joguei esse jogo. É muito bom, cara, esse jogo. Ele teve remake pra alguma outra coisa, de PC? Não, e tem pro PC e tem pro Xbox One. Ah, tá. O primeiro Xbox tem um número X de jogos que venderam mais de 1 milhão de cópias, e desses X jogos, 3 são de Star Wars, né? O Battlefront 1 e 2 e o KOTOR. Tinha muitos jogos de Star Wars pro primeiro Xbox também. Até aquela ideia, né, do videogame, do console americano, atraindo uma franquia americana, né? É, quase 100% americano. Agradando o fã americano, né? Nem é asiático, né? As outras partes de Star Wars vêm da Europa, no máximo. É, sim. E fora isso, tinha, assim, no jogo esse mais famoso, Breakdown, que é um FPS da Namco, de porrada. Ah, Breakdown, um FPS de dar murro. Isso, dar murro, dar bicuda. Era um jogo bem diferentinho, assim, pra época, era legal. Suco de costa de mão. Isso. Tinha o Tron 2.0, que é um jogo maneirão também, pra quem jogou. Ah, aí. É o Tron zoado, é o Tron do cara do cavanhaque, pode crer. É. E o Deus Ex, Invisible War, que é um jogão. E aí, de RPG, como o Pivoto puxou aí, cara, KOTOR, na boa, é um RPG foda e muito melhor que muita RPG de PlayStation 2 aí, GameCube, melhor que qualquer Final Fantasy, meu irmão. PlayStation 3. KOTOR KOTOR já tem 10 anos o jogo e vira e mexe no Steam aí, ele tá pré de graça, ele tá o preço do café. Então, por R$2,50, eu comprei por R$2,50 o meu. Então, fim de ano chegando aí, você compra, por mais que você nunca vá jogar tão cedo, pega o KOTOR aí que uma hora você dá uma jogada e ele vale muito a pena. Cara, é um jogo que vale muito a pena mesmo, cara. Vale muito a pena mesmo, é um jogo foda, sacanagem. Aliás, é o peso da idade batendo, né? Pô, eu tenho um problema com ele. Já, velho. O problema com ele é que o combate é muito chato, fora isso é um bom jogo, eu acho, uma merda. Aliás, eu acho que todos os jogos da BioWare, sem exceção, o combate é uma merda. Olha lá. Todos, me fala um que seja bom, vai. Eu só joguei Mass Effect no console, pra mim funcionou, enfim. Mass Effect é o pior combate num jogo de person shooter que eu já vi. Que isso? É, porque o combate dele é disparado. É, não é peçam. O combate Não, é aquela coisa, né, cara? Pô, tipo, é foda, né, cara, que fazer um negócio assim mais maneirinho, né, cara? Tipo, ninguém reclama do Final Fantasy só de ficar parado lá apanhando enquanto tua barriga não enche, cara? Não é muito diferente, não. Ah, mas aí é perspectiva. Porque, foda-se, né? É outra parada, né? Tem o Fable, né, que virou uma das assinaturas da franquia, da marca Xbox, né? Jogo, né? Acho que é um RPG mais conhecido do Xbox. Mais vendido, eu não digo, mas talvez mais conhecido. Ele é o mais vendido. O de RPGs é o mais vendido também. Ele é um dos mais vendidos. Ele é o quarto jogo mais vendido de Xbox. O primeiro Fable. E é um jogo legal, né? Quem jogou aí tem pra PC também. É um jogo bem legal. Eu acho legal. Fecha a trilogia, né? Garotinho que descobre que ele tem o espírito de um guerreiro e, na verdade, ele é um guerreirão. Então é meio Shazam, meio... Como dizer? Narnia. Capitão. É meio Narnia. Tipo, passou pelo guarda-roupa, vai tudo. Já fica fodão. É, o primeiro tá com um gráfico já meio batido, assim. Mas o 2 já tem um gráfico... O 2 já é de 360, né? É. Acho que o primeiro Fable tem pra Windows também, se não me engano. Acho que os dois primeiros... Tem Windows. Muitos desses jogos ainda tinham sei lá, o Halo Halo, o Xbox, o Halo, o Fable e o Gears of War. Você acha o primeiro pra, tem pra PC e depois já não tem mais, assim, o primeiro e o segundo ainda tem pra PC. É. Vira só Xbox. Complica isso aí. É. Aí, tipo, tinha o Sudeki também, Sudeki, sei lá. Pô, esse jogo era legal. Era legal, tinha pra PC também. Ele é parecidinho com o Fable, só que com um gráfico mal feito, quer dizer, estilizado. Ele é meio japonesado, assim, né? Só que tinha um esquema de três personagens que você podia ficar alternando. Era bem legal, cara. Sim, era divertido, eu gostava. É o JRPG americano, né? Ele tem aquele... A arte dele é meio aquele... Lembra quando nos anos 2000 tava na moda aqueles mangás americanos? Os americanos desenhando estilo mangá? John Madureira. John Madureira. Assim. Ninguém me fala, cara, que fase ruim, cara. O Sudeki é bem assim, cara. Ele tem bem aquela cara de... É literalmente isso. Tentando fazer estilo japonês, assim, de arte. Caralho, cara, eu nunca vi isso. Tô com medo agora. Sudeki eu nunca vi, sério. Nem mas sei lá, cara, eu gostava do estilo de arte. Era escroto, mas era escroto de uma maneira simpática. Reboot quando o Bob fica velho e meio pirata, assim. Com um gráfico um pouco melhor. É isso que o Sudeki parece. Sudeki parece... Peraí, reboot, você tá falando aquele desenho clássico? É desenho. Sudeki parece reboot, cara. Bob fica velho, o Enzo fica fodão. O Enzo vira o Cable. Tipo isso. O Sudeki... Caraca, é muito igual o reboot, cara. Agora eu tô olhando as imagens aqui. Parece reboot pra caralho. Olha só as coisas que a gente acha pra comparar, velho. Será que essa animação dele não é da mainframe, não? Provavelmente nem dois ouvintes nossos sabem o que é reboot. Ah, mas eles podem procurar, pô. O Google tá aí pra isso. Google tá aí pra ensinar, irmão. Pô, ele também tinha, que é muito foda, quem jogou sabe, que é o Morro Indie, o Elder Scrolls 3. Na época que Elder Scrolls não era hypado até o cu. Não era mainstream aí também. O 4 também não é tanto, não. Foi o Oblivion, né? Oblivion ainda não era... Assim, o Morrowind eu joguei bastante. O Oblivion eu achei meio bunda. Bosta. Tinha um inteiramente bosta. Bunda. Com certeza bunda. Eu falei, porra, tem coisa melhor pra fazer do que ficar jogando esse troço que vou ter que grindar pra caralho. Essa que é a grande merda. Grindar em jogo single player é uma parada que tá errada. Sim. esse enclave é um RPGzão ocidentalzão, assim. Ele tem um jeitão de Dark Souls e Demon Souls, por exemplo, hoje em dia. É um action RPG com gráfico bolado e difícil pra cacete, cara. Muito maneiro assim. Então, é bem Demon Souls e Dark Souls, assim. Você customiza o personagem, dá pra fazer umas paradas maneiras, assim. Maneiro o jogo, maneiro. É bem o que o Demon Souls e o Dark Souls viraram hoje em dia. Eu não sei de que empresa é, com certeza não é da mesma, porque o Demon Souls e o Dark Souls são japoneses até. Mas os caras tiveram uma perspectiva boa ali. Se tivessem. É uma empresa alemã, se não me engano. Se tivessem ido pra frente, talvez o Demon Souls e o Dark Souls não seriam tão grandiosos quanto eles são hoje. Chegou a sair uma continuação, mas era meio difícil de arrumar, de achar. Esse enclave eu lembro, mas eu não lembrava que era exclusivo de Xbox, não. Dungeons & Dragons Heroes, dá pra jogar 4 personagens ao mesmo tempo também. Era bem legal, for fã total, assim, RPG. Ah, esse é aquele zoneadão que mais parecia Gauntlet, né? Parece mais ou menos, mas é bem legal. E tinha outro da BioWare que é o Jade Empire, vocês chegaram a jogar. Que é tipo temática oriental assim. Chinesa, né? Você tá simulando uma porradinha no combate e tal. Ele é um RPG musou, né? Sacou? Tem um jeitão assim, não vem em hordas absurdas de inimigos, mas é uma galera e ele é meio action RPG. Caralho, se eu soubesse eu tinha jogado isso. Mas você pega aí agora seu calculador. Tudo só possível. Só que meu puto que eles prometeram que o combate é fazer X, Y, Z e tu vai ver, né, aquelas coisas, entendeu? Um A, um B, e talvez um C. Eu acho que esse Jade Empire, se não me engano, o Jade Empire tem pra PC também. Tem pra PC. Tá mais fácil pra mim. A maioria dos jogos do primeiro Xbox, assim, tem pra... Por isso que eu acho que eles deram também uma cortada no PC no 360 pra forçar a galera a comprar, entendeu? Isso. Tinha muita coisa pro PC, né? Tem muito que saiu pra PC também. Inclusive esses que eram publicados pela própria Microsoft, geralmente tinham uma versão pra PC também. Agora, assim, jogo de corrida eu passar rapidinho, nem vou falar muito não, porque... Project Gotham! Forza, Project Gotham e Rally Sport Challenge, que é um jogo da DICE, de corrida de rally, que era maneiro pra caralho. O Forza não era tão forte assim nessa época ainda, o Forza vai ficar ainda forte. Ainda não, né? Era bom igual, cara. É porque... Tinha tanta Forza. Não tinha tanto... a gente evitando isso. É, a galera não tinha tanto... Não era tão conhecido que o Xbox não era tão difundido, né? É, o mais vendido de corrida pro primeiro Xbox foi o Gotham mesmo, vendeu 2 milhões e meio, foi o quinto jogo mais vendido do console. Agora vamos chegar no estilo variado aqui, que é o... Bom, meu irmão, Otogi da From Software, é um jogo foda do caralho. É, quem não sabe, From Software que fez Dark Souls, né? E é uma empresa japonesa que não tinha muito espaço, né, por aí. E a SEGA, vendo que os caras tinha talento, começou a publicar os jogos deles, né? E como ele tava sem Dreamcast, resolveu publicar os jogos no Xbox, já que a Microsoft sempre foi muito parceira dela, né? Então, esse Otogi era muito maneiro, contava a lenda do... Otogi é do caralho, ainda mais pra quem manja um pouquinho de lenda, taoísmo, shintoísmo, essas coisas, ele uma tela forte. Basicamente, acontece uma merda que a barreira entre o mundo dos humanos e dos demônios tá fraca, entendeu? Tá rolando caô, nego ressuscita o herói, acho que é o nome dele, que não importa, o que importa. Ressuscita um defunto, fala, meu filho, quer entrar no céu? Mata essa galera aí. É, fia porrada em todo mundo, come o cu de geral, que é contigo, irmão. E o cara faz isso, brother. O jogo é frenético, você destrói tudo que tem no cenário, tiver casa, barco, pilastra, montanha, tu sai destruindo uma porra toda. O jogo é frenético e o maneiro que é o seguinte, você não tem limite, ele tem uma barra de mana, de energia, que é o seguinte, conforme você vai batendo, aquela porra vai enchendo. E quando você vai batendo, enquanto você tiver mana, você pode pular infinitamente, dar dash infinitamente, dar magia infinitamente. Meu irmão, é inimigo pra caralho, bicho gigante, frenético, é uma porra muito foda. O gráfico do jogo é lindo de morrer, podem ver vídeo aí. Quem... Bonitão, brilhoso, bem etéreo. Eu acreditar no Pyro. Pra quem jogou Onimusha, ele tem a mesma pegada. É, só que ele é muito mais brilhoso, ação. Assim, mais etéreo, bem mais ação. Você não precisa ficar naquele esquema Resident Evil de só os poderes se mover com um toque direcional com tanto odeio. E a maneira viajar, cara, os cenários, né, se for jogando assim, os cenários são bem criativos, cara, que tem uma parada bem mística, assim, no jogo, né? Os cenários são muito legais, cara, os inimigos são diferentes, assim, é muito bonito o jogo mesmo. Tem umas transições entre os mundos também que você usa pra viajar, que é bem psicodélico, tipo, o nego tomou 5 chapas de LSD e fala... Mas vem cá, tem remake desse jogo pra alguma porra? Não, o Otogi, ele continua só lá, cara. É meio tem que emular. Olha aí, o Senhor de Verdade querendo jogar um jogo de Xbox. É, pode ver vídeo aí, cara. O jogo é muito bom. Mas se você for começar por Otogi, porra, respeito, Castro. Nervosíssimo. É. Vai começar bem. Muito bem, muito bem. Melhor só se você começar por Metal of Chaos. De tanto que a gente já citou esse jogo, a galera já deve estar nervosa. Fala logo dessa porra aí, você que conhece mais. Fala aí. Estávamos, Tengumaru e eu, gravando o review deles, Dark Souls. E aí, por qualquer motivo, eu não sei se é a mesma empresa. É a mesma empresa. É a mesma empresa da From Software. Ele falou, eles fazem um jogo fantástico, que é Metal Wolf Chaos, que é o melhor jogo de robô já feito. Eu falei, porra, peraí, tem um cara que tem um gabarito pra falar de robô. Você tá falando que é o melhor jogo de robô já feito? Deve ser. Tengumaru, qual é esse Metal Wolf Chaos aí? Cara, basicamente, você controla o presidente dos Estados Unidos, que tem um robô gigante japonês, e enfrenta o vilão do jogo, que é o vice-presidente, que também tem outro robô. Caraca, meu irmão, tem que jogar essa porra! Eu baixei o emulador de Xbox. Da mesma engine do Armored Core, só que muito melhorada, e apesar de ser um jogo totalmente falado em inglês, ele foi só lançado no Japão. Fantástico, cara. Muito gênio. Vê aqueles dubladores tentando falar aquele inglês de Metal Gear dublado em japonês, sacou? Só eu joguei Metal Gear em japonês. Mas no Metal Gear japonês, quando os caras vão falar inglês, fica aquela coisa bem japonesa, tipo Foxu Houndo. Agora, imagina um jogo inteiro, assim, sendo que o nome do presidente é Michael Wilson. E o outro é... O vice é Richard Hawk. Richard Hawk. É muito bom, cara. E a capa do jogo é sensacional, cara. Que é o robozão do presidente com a bandeira dos Estados Unidos pegando fogo no fundo. É dessa From Software, né? Que é a mesma empresa que o Pyron acabou de falar, que fez o Otogi aí. Fez também o Armored Core. O Tenchu. Tenchu é da From Software. Acho que a Tenchu fez, a Sony publicou. E aí tem agora o Demon Souls e Dark Souls que viraram tornaram meio que o que levou eles pro AAA mais. O patamar da justiça. E essa empresa é engraçada, porque apesar de você falar do Dark Souls aí, né, a gente fala do Dark Souls, do Demon Souls e tal, ela sofre a mesma coisa, ela faz ótimos jogos, mas não vende tão bem assim, né. Apesar do Dark Souls ter caído na boca do povo aí, não é um jogo que vendeu a mesmo nível dos outros jogos. Mas é porque o Dark Souls, eu não sei quanto aos outros jogos, mas o Dark Souls é um jogo meio de nicho, assim, não é um jogo pra qualquer um. Exatamente. Ela faz os jogos que ela quer fazer, né, e não vai muito pra essa onda da modinha, né, cara. Isso eu acho legal. Eles prezam uma habilidade do jogador, né. Se você vai encostar num jogo desses, é imperativo que você seja bom, que você tenha coordenação. Principalmente pra Dark Souls. E que você não seja um viado e fique de menino. Tem isso também, porque tem jogador que eu conheço, assim, pegou no Dark Souls, morreu umas 6 vezes, ficou sem nada, mas jogou o controle longe. Você morreu. Né, você morreu. Aí fica aquela poça de sangue bacana pra caralho, fica tudo que você tem, assim. Mas eu tô já até pegando os dois Otogi aqui, que eu fiquei com vontade de jogar. Eu não conhecia, realmente parece muito bom. Vi um vídeo aqui. É, muito bom. Até a fonte, se você chegar a Dark Souls, você olhar até a fonte das letras e do combo, lembra um pouco Dark Souls, se você olhar. E agora que eu fechei o ciclo aqui na minha cabeça, que é a mesma empresa, que fez o Metal Wolf Chaos e a série Souls, o Armored Core, Tenchu. Já te conquistou, né? Já te conquistou teu coração. Aí, outro jogo muito bom do Xbox One, precisa de um que a gente já falou, hein? Pô, o Panzer Dragon Horta, que era o Panzer Dragon que ia ser pro Dreamcast e o Dreamcast morreu. Eles reformularam e lançaram pro Xbox, e é muito bom o jogo. É o Panzer Dragon, metade tiro, metade RPG, né? Tipo uma fusão do Dragon com o Zwei. Tanto, é mais do que nem o estilo dos dois, assim, mas é bem legal, bem completinho, cara. Mais porque é do Pizuei ali, entendeu? E o Horta, como ele é cel shading, o gráfico dele é muito bonito até hoje. Ele passa o teste do tempo, você passa, joga sem chorar, digamos. E ele roda no Xbox 360, né, que... Tem na live. É muito bom mesmo. Tem a continuação do Jet Set Radio, Set Radio to the Future. Que eu sempre quis jogar, eu só vi vídeo, ainda da raiva. E uma das séries mais fortes do Xbox One é o Dead or Alive, né, cara? Pra mim, né, pra me desculpar, é o melhor jogo de luta 3D dessa linhada aí. É o jogo que eu mais me diverti jogando. Mas peraí, Dead or Alive era exclusivo do Xbox? Dead or Alive é exclusivo. Por um tempo 3, foi. O 3 foi exclusivo. É. 3, Ultimate, o Voleibol... Eu acho que o 5 começou exclusivo pro Xbox, quer dizer, o 4. Eu acho que começou o 2 tem pro Dreamcast e pro PlayStation 2, né? Aí tem o 2 Extreme pro Dreamcast e depois tem o 3. O 3 é exclusivo já da Xbox 360. Então, o Dead or Alive, cara, principalmente o Extreme, é um jogo de porrada com gráfico ultra soberbo, cara, divertido pra caralho. Você, em cima da Torre Maia, jogar o cara embaixo daquela porca, sair rolando, capotando naquela escadaria, era muito legal. Roupa pra caralho dos personagens, peitinho na tua cara balançando, quem fala que não gosta é viado, entendeu? Era muito bom. Definição é viado. Uma coisa interessante é que esse 3 já não tem a opção de desligar o balango do peito. Vai ter que ver balangando e foda-se você. Peraí, dá pra desligar o balango do peito? No 1 e no 2 dava, sim. Cara, mas que tipo de pessoa se ofende pelo balango do peito? Se fosse pra PC o jogo, você tem a... Se você desligar o balango do peito, o jogo roda mais rápido, porque tem menos processamento. Aí faria sentido. Mas... Você ia falar, pra que tem que balangar essa buceta aí? Não, o peito não é a buceta, não. O Dead or Alive 2 era escroto, cara. O Dead or Alive 2 era escroto, que você tinha que botar a idade. Aí de acordo com a idade que você botava o peito, balangava mais ou menos, entendeu? Falando, ficando ainda no quesito peitos, outro desses jogos aí, que também tá com gráficos ainda muito bons, por ser cel shading, também é da Sega, era mais um que era pro Dreamcast, morreu, foi pro Xbox, é o Gun Valkyrie. Gun Valkyrie, pode crer. Excelente jogo também, esse eu joguei. Como é que eu joguei tanto jogo de Xbox assim, se eu nunca... Eu emulei muito Xbox na minha vida, hein? Puta que pariu. Tu emulou pra cacete, então. A galera falava que era bom, você ia lá fazer. Seu emulão. Eu sou um filho da puta. Ou vai ver tem meu PC, esse eu não me... Eu tô enganado, mas acho que não, porque da SEGA não devia ter um PC, não. Gun Valkyrie, muito bom também. É meio... Como posso dizer? É tipo um rail shooter, né? Mais ou menos assim, tem a correndo com a garotinha lá e atirando, matando as porra na área, né? Assim, parecia com um jogo da Capcom chamado Gun Griffon Blaze, com a diferença que não era de robô, era de uma menininha atiradora. Era muito bonito esse jogo também. Foi um dos jogos de lançamento. Saiu bem perto do lançamento. Acho que não foi direto do lançamento, não, mas... Foi bem perto, assim, fazer propagandinha e tal. Né? E o Dead Alive também, cara, envelheceu muito bem. Quem tem aí pode jogar bonitão, que é um jogo lindo até hoje, cara. Sim, ele é o sucão do Dead or Alive, né? Ah, mas por que que alguém iria jogar Dead or Alive 1? Você pode jogar o 3, né? Não, mas 3, o, né? Boa, o Extreme, o 4 aí, seria o 4 dele, né? No final 4, o Extreme, depois do 3, cara, é o mais divertido, cara. Tanto que a gente quer lançar o remake do dele. É o mais divertido porque ele tem uns cenários de mais maneiras do 1, do 2. Todos os personagens. E você pode ligar aquela zona explosiva que tinha no 1. Isso, cara. Ele é um supra-sumo da diversão. Jogar o cara no campo minado e fazer Dragon com ele batendo, explodindo. É, porque assim, a gente fala assim, a galera caga porque não jogou, mas cara, ele é muito foda, tem que jogar, sério. E tem o Dead or Alive da punheta, que é o voleibol, né, cara? Que meu é, aquele que é voleibol de vôlei de praia, aí que você pega o telefone das menininhas pra fazer parceria, aí você unloca, como é que é? Sets de fotografias, em poses, e caras, e peitos, e bundas. É um jogo de punheta. Não, e é só, aí tinha uns biquininhos boladinhos, curtinhos, né? Ah, é, tinha um nude pet. Tu podia trocar os biquíni. Podia trocar os de biquíni e tinha um nude pet, o hackzão, que tirava os de biquíni. E detalhe, o jogo era tão bem feito que a xereca das mulheres tinha pentelho, velho, no jogo, na real. Pentelho azulzinho, vermelhinho, era uma maravilha, rosinha. Da cor do cabelinho. Da cor do cabelinho, velho. Aquela tintura. É, então Ninja Gaiden, aquela violência, aquela dificuldade extrema que nos conquista, que nos faz ver que... Cara, uma das coisas que eu sempre quis fazer é jogar o Ninja Gaiden de Xbox. Eu nunca ó, twitch.tv/frentesoco, em breve. Senhor da Eternidade... Senhor da Eternidade vai emular e jogar Ninja Gaiden. Ninja Gaiden da caça de couro. Prepare-se para ser arrebatado, tu vai apanhar feito cachorro doido, velho. Vai apanhar... caralho. Com coaching do Mamute, que já zerou e platinou essa porra. Ó, Mamute platinou? Ele zerou e platinou o Sigma, aposto. Ah, não sei. Não duvido. Eu também já zerei, inclusive. Eu não tenho dúvida acerca do poder de virgindade videogameística do Mamute, cara. Mas aí, é um jogo muito bonito, muito foda, muito maneiro de jogar. É um jogo soberbo, cara. É muito foda mesmo. Soberbo, gostei. Tretão. Várias armas ali. É um jogo soberbo. Troca de arma. Um altos capetas, satanases, ninja, muito contra. Golpe, é uma parada que eu não gosto de Ninja Gaiden. Tipo, você tem várias armas, mas não fica claro pra você, tipo, qual arma você deve usar. Isso aí é coisa de estratégia, assim, você vê qual arma funciona, a distância, de perto. Estilo de jogo também, cara. Estilo de jogo, por exemplo, teu amigo meu, que ele é mestre de espada, ele vira o jogo só com a espada. Ele não consegue jogar bem de chaco, não consegue jogar bem com garra, não consegue jogar bem com um bastão, não joga com arma nenhuma. E eu pego o bastão e destruo, entendeu? E ele pega o bastão e aperta e toma piranha, entendeu? Seu estilo de jogo, da sua estratégia. No 2 já tem um desequilíbrio, porque a pior arma de todas é a tonfa. Entendeu? E uma coisa que eu acho que eu falo assim, que é tipo God of War, cara, é bem diferente, né? Nada a ver com God of War, cara, esse jogo, entendeu? Ele é muito mais técnico, ele é muito mais técnico, entendeu? Você, porra... Eu diria nem tático, eu diria tático mesmo. É guerra que ele é. Eu digo mais tático, eu acho que já é uma palavra muito forte. Não. Eu falo mais técnico porque você tu vê o cara jogando... Você tem que pensar no que você faz, não é só apertar botão que nem um mongol. Essa é a diferença. Sim, você monta o seu combo, né? Dependendo do que você tá fazendo, cara, tem que ter uma certa tática, porque senão você vai ser pego por trás, ou vai ser derrubado de um lugar alto. Não, sim, todo jogo tem uma certa tática, né, Taigo? Mas, porra... No caso do Ninja Gaiden, você tem que se posicionar o tempo todo, você tem que posicionar. Tanto que o Ryu é totalmente imóvel, você pode sair correndo nas paredes com um retardado, pode pular alto, pode se agarrar longe. É, subir na parede, ficar na parede é um ninja mesmo, o cara faz a porra toda, entendeu? O cara faz ninja. Com a espada, começa batendo no chão, joga o cara pro alto, dá o combo no alto e desce no pilão se tu for bom, entendeu? E mata o pilão e já sai batendo em outro que já tá vindo pra cima e o bicho tá pegando. Incrível. É uma apelação do caralho, é um jogo muito foda. Tristemente, ele tem o último jogo da série Toy Jam Hero, né? Que é o Toy Jam Hero 3. Ah, o 3, o ruim. Porra. O ruim, que ruim. É, mas tentou, né, cara? Pô, tem um Conker refeito que é lindo de morrer aquele jogo. Peraí, Conker. O Conker in the Bad Fur Day, lançaram o Conker Live Reloaded pro Xbox, com gráfico todo em full shader, ultra motherfucking for hell. Tu vê o jogo. Sério? Pro... Eu não sabia disso. Põe aí agora, Conker Live Reloaded. Se eu soubesse disso, eu teria comprado o videogame só por causa desse jogo. Não, sério, vê o vídeo agora, eu quero ver tua opinião. Porque se tu olha aqui esse jogo até hoje, uma lágrima escorre de tão bonito, velho. Como é que é o nome? Conker, o caralho. Conker Live Reloaded. É, só o último aí é o Steel Battalion. Vocês chegaram a ver que é o jogo mais caro de Xbox One, que é um simulador de mecha bolado. É, um simulador de mecha bolado. Aquela pulseira. Isso, vinha um controle manche bolado, painel, from hell de... Pedal. É, tinha pedal. Tinha a porra toda, era a porra bizarra, velho. Eu gozava com essa porra desse jogo. Eu nunca joguei, se vi nego jogar, mas eu botei aqui porque ali é citar que é um jogo que era $200 na época, então caro. Agora tem um jeito mais barato de fazer, né? Tem o do Kinect. Que não deve ter a mesma graça, né? De você. Com certeza não. É, mas saiu daqui. É da Capcom, né? Esse jogo. É, não sei, cara. Acho que ele é publicado pela Capcom. É, desenvolvido não deve ser não, porque a Capcom não faz isso. É, não tem como. Mas saiu o Heavy Armor, que é a continuação, eu acho. Que é pra Xbox 360 e tem suporte ao Kinect. Armaduras pesadas. E não deve ter a mínima graça, mas esse primeiro. É, isso aí é só porque é colecionador que quer ter essa porra pra falar que tem, entendeu? É o primeirão, cara, deve ser animal, com manche, com a porra toda. Porra, tô vendo vários jogos bons aqui de Xbox, cara. Será que essa amiga minha ainda tem contato com o ex-namorado dela? Agora já é ex, né? Porra, que merda, cara. Já é ex. E tem uns vendendo no Mercado Livre aqui R$300, não tá nem caro. Mas o cara falou que o jogo original do 007 não funciona já. Troquei de telefone, vou ver se ele aceita a troca no meu Galaxy Nexus antigo aqui, ó. Tá com a tela quebrada, mas enfim, tá usado. Amigo meu comprou de novo recentemente aí. Bom estado, entendeu? Vou anunciando bom. Se o que é, em vez de conseguir vender, eu só vou conseguir trocar mesmo. Aí daqui aparece alguém. Essa geração LX aí, vou tentar essa porra. Jogos. Grita Pyro. Não, velho, porra. Ah, cara, vá merda. É, cara. Faz parte da magia, cara. Tudo é verdade. O importante é que saiu. Eu só vou te adiantar o seguinte, semana que vem você já participou do episódio, você não sabe, mas você gravou o que vai pro ar semana que vem. Porque foi aquele último que você gravou é semana que vem. O Pyron e o Daigo estão nesse também. Tá nessa essa conflagração temporal aí. Então eu espero que você tenha gostado de participar. Eu espero que você participe. Adorei. Mais, já que o Mestre Splinter... Olha só, não sei se você sabe, mas o Ninja Inimigo tá agora no Twitch online. Gravar um episódio ele não pode, mas ele tá aqui, ó. Tô vendo aqui, caralho. Ó. Tá jogando Kingdom Hearts. Tá jogando Kingdom Hearts. Tem 30 canalhas. Viadinho, cara. Tem 30 canalhas. Peraí, deixa eu fazer o seguinte aqui. Alô, foi tudo. Alô. Bem? E aí, cara? Viado. Olha só, Loop Finito e Ninja Inimigo. Nós estamos terminando o nosso episódio 150 e foda-se, não sei mais o número. Não, então fala. Não, eu quero estar no clima, fala. Estamos chegando mais no fim. Mas aí a gente já foi, pô. Não, mas eu quero. Fala aí. Então eu vou falar com um eco, cara, que vai ecoar às 11, quando são 11h10 da noite, aqui no sétimo andar da Rua Mariano, foda-se, número tal, tal, aqui em Caxias. Mais uma vez, que é seu Gosto de Jogos, episódio 153, em que falamos de mais um console. Ai, que buceta. Fala buceta como se fosse ruim, eu não entendo esse de verdade. Exatamente, se vocês querem dar um susto na seta, vamos lá, senhor de verdade. Choceta! Exatamente. Eu queria pedir a você, Nishimi, que nos diga como as pessoas fazem pra entrar em contato com o Baixo Pente Soco, caso queira mandar e-mail. Se você não é feio e sabe as regras, sabe muito bem que o endereço de e-mail do Baixo Pente Soco é eugostojogos@baixopentesoco.com, e lá você pode mandar qualquer uma das suas putarias e avassaladices sobre história de jogos e diversões, principalmente sobre o console que falaram hoje, que eu não sei qual é, e não vou revelar. Nossa, teve realmente muitos consoles. Não sabe, cara, não sabe. Mas a diversão não para por aí, né? Faz um apanhado geral aí das outras mídias e bucetas aí do Baixo Frente Soco, vai. Só pra enfim. Só pra saudade da voz sexy. Só pra contrariar, né? Pô, Goku. Pô, fala. Fala, Lupe, agora, vai. As outras mídias que vocês podem entrar em contato com o pessoal do Baixo Frente Soco não é o Twitter, porque ninguém usa aquela porcaria. Pede pro senhor Eternidade usar o Twitter, cara. Ele vai dar altas dicas. Opa. Porra, vai achar curtição. Curtição, entendeu? Goku, em um minuto e meio pra galera que tá ouvindo o podcast e que tá no Twitch agora, faz um review do GTA V. Foda pra caralho. Enquanto tá, eu cheiro meu sovaco aqui. Enquanto o Ninja Nimico tá cheirando o sovaco ao vivo na câmera. E, por fim, você que ouviu o podcast do Baixo Frente Soco, que viu nossa incrível qualidade e idoneidade e que nós somos pessoas íntegras e tem uma empresa que quer anunciar conosco, quer encomendar um podcast pra pagar o servidor, contato@baixofrentesoco.com. Caralho, o nego vai mandar spam pra caralho pra essa merda agora. Não, melhor é... Olha só, já vou avisando logo. Se bem que eu não mando porra nenhuma, mas... Agora eu queria sugerir, então, que se e-mails de ouvintes mandados pra contato@baixofrentesoco.com serão solenemente ignorados. Serão. A gente vai fazer isso com maldade no coração. Se bobear, a gente vai responder, assim, ignorado, e vai deletar, e não vai ler. Parece um puro mal. Eu tenho como fazer um trigger no Gmail pra isso. Aceitamos sugestões, sugiram lá na página do Facebook. E quem tá aí no Twitch, tchau. Tchau pra todo mundo, nós amamos todos vocês. Tchau, pau no cu de todo mundo aí. Se alguma entidade, Deus ou divindade estiver ouvindo a gente aqui, antes de acabar o mundo, olhem pro Ninja Inimigo, que é um cara com alma pura e inocente, que é o único cara que ama de verdade, King Don Haze e Final Fantasy X, velho. E esse cara é puro e tem bondade no coração. Pau pra ele.